partiu na madrugada sem se deixar fazer canção. De mão aberta se fez à estrada, traçando sonhos pelo chão. Nesta cidade faz sempre frio, disse o taxista que apanhou, sem reparar no olhar vazio e no corpo que o habitou. Da janela vê-se um lugar bem melhor, esta casa, esta esquina, ou seja onde for. Tenho que parar, pensou, e tentou não dormir, porque tudo o que queres é alguém para amar, uma sombra, um chão devagar, e tudo o que tens é um nada a perder, um segredo, mais uma noite a vencer. O silêncio louco da cidade apanhou-a desprevenida. Entrou num bar em tons de roxo e no azul de uma bebida. Atravessou o rio uma última vez pela ponte inexistente. Foi encontrada junto ao cais, vestindo uma nudez diferente. Agora já tens tempo para rir das estrelas, como gostavas e fazias com elas. E nos cinemas era a tua voz no ecrã, uma bandeira, uma maneira de beijares amanhã, porque tudo o que queres é alguém para amar, uma sombra, um chão devagar, e tudo o que tens é um nada a perder, um segredo, mais uma noite a vencer. Já tens tempo para rir das estrelas, como gostavas e fazias com elas. E nos cinemas era a tua voz no ecrã, uma bandeira, uma maneira de beijares amanhã, porque tudo o que queres é alguém para amar, uma sombra, um chão devagar, e tudo o que tens é um nada a perder, um segredo, mais uma noite a vencer, e tudo o que queres é alguém para amar, uma sombra, um chão devagar, e tudo o que tens é um nada a perder, um segredo, mais uma noite a vencer, e alguém para amar. Que te impeçam de partir, nas sombras do meu quarto. Há mil sonhos por cumprir. Não sei quanto tempo fomos, nem sei se te trago em mim. Sei do vento onde te invento assim. Não sei se é luz da manhã, nem sei o que resta em nós. Sei das ruas que corremos sós, porque tu deixas em mim tanto de ti. Matam-me os dias, as mãos vazias de ti. A estrada ainda é longa, 100 quilómetros de chão. Quando a espera não tem fim, há distâncias sem perdão. Não sei quanto tempo fomos, nem sei o que trago em mim. Sei do vento onde te invento assim. Não sei se é luz da manhã, nem sei o que resta em nós. Sei das ruas que corremos sós, porque tu deixas em mim tanto de ti. Matam-me os dias, as mãos vazias de ti. Navegas escondida, perdes nas mãos o meu corpo. Beijas-me um sopro de vida, como um barco abraça o porto. Porque tu deixas em mim tanto de ti. Batam-me os dias, as mãos vazias de ti. Deixas em mim tanto de ti. Matam-me os dias, as mãos vazias de ti. Deixei as palavras devorar-me os segredos. Abracei a cidade e prendi entre os dedos. Cansei-me das ruas, das luzes de prata. Escondi-me nas portas, em vertigens de faca. Abri as janelas sobre praças divinas e fechei-te nos braços sob a luz das cortinas. Mergulhei no abismo de um olhar tão urgente e beijei-te sem pressa, pedindo-te sempre. A vida é só este espaço vazio, um instante de mente entre as margens de um rio. Pedaço de tempo, mentiras eternas, uma névoa de gente, de esperanças pequenas. Foi então que sonhei que não tinhas partido, que as mãos eram céu e as noites comigo. Acordei num abraço sereno de ti e foi preso no nada que no sonho morri. Disseste que o quarto te fugia das mãos e eu perdi-me no medo que tivesses razão. Bata-me a saudade, agarra-me para sempre. A vida é só este espaço vazio, um instante de mente entre as margens de um rio. Pedaço de tempo, mentiras eternas, uma névoa de gente, de esperanças pequenas. Muito obrigado. Para terminarmos esta primeira secção, uma canção que escrevi há cerca de 3 anos, dedicada ao meu querido irmão Paulo. Tu não sabes quanto tempo vais poder dizer este sou eu, gritar que o chão é teu. Tu não sabes que o céu chama por ti quando a noite te sorri, quando as pétalas se abrem só por si. Tu não sabes. Tu não sabes quanto tempo irás pedir quando o sangue te fugir, quando o punho se fechar sobre ti. Tu não sabes que o sonho não morreu quando o beijo se perdeu, que amanhã não acabou só por nós. Tu não sabes. Que palavras vais usar quando o sono não vier, quando a noite te disser vem comigo? Que loucura irás dizer quando a mão que te apertar te pedir para ficares só mais um dia? Tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes quantos rios se vão deter, quantos olhos vão beber nas palavras que colaste junto ao peito. Tu não sabes que os teus dedos são já meus, que se vão fechar nos teus quando os barcos se despedem da maré. Tu não sabes. Palavras vais usar quando o sono não vier, quando a noite te disser vem comigo? Que loucura irás dizer quando a mão que te apertar te pedir para ficares só mais um dia? Tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes. Talvez se lembre desta canção de 94. Começava mais ou menos assim.

Cause I'm in Dinton Dog and Dad. One fist of iron, well, the other of steel. Well, if the right arm can guide you round, the left one will say. Uma viagem do Porto até o Algarve. Já são 5 da manhã. Tanto tempo esta noite para quem começa a viver. A rádio sussurra manhatã, em acordes distorcidos que nos enchem de prazer. Vão pássaros morcegos assustando para-brisas e a paisagem que amanhece. Queres parar, mas não aqui. Esta luz parte de ti e o desejo que acontece. Da chuva faço mil estradas de vidro e o meu carro a voar. No ar o cheiro do destino, no chão a pele quente, o Algarve a colar. Passamos Castro Verde, escreveste na planície como se esta fosse um papel. Dizes o mundo não compreende mais do que está à superfície. Me quites pá, pego de brel. Entre neons e nirvana vais mudando de estação como se a próxima fosse a melhor. E os sons que a serra esconde entre o asfalto e o monte são mais que a pressa do motor. A chuva faço mil estradas de vidro e o meu carro a rolar. No ar o cheiro do destino, no chão a pele quente, no Algarve. Trazes nos olhos o desejo, onde vejo a aventura que ainda vamos viver. A chuva faço mil estradas de vidro e o meu carro a voar. No ar o cheiro do destino, no chão a pele quente, no Algarve a curar. Thank you. saiu pela noite, pelas ruas de Porto, procurando os seus olhos num copo já morto. Perdeu-se na vida, encontrou-a na Foz, entre molho e a avenida, há tanta gente a sós. E eu e tu somos iguais. Esconderam palavras por trás das palavras, disseram amor sem se perceberem. Dançaram na estrada, no asfalto dos loucos, entre o céu e o nada, foram morrendo aos poucos. E eu e tu somos iguais. E pediram-se um beijo, uma mão que os agarre, parados no tempo para que o tempo não pare. E eu e tu somos iguais. E quando perceberam que a noite era só deles, mataram desejos e rolaram beijos colados ao corpo, perdidos no chão. Então os dois foram um, e o tempo nenhum parou o que tinham para se dar. Põe o teu corpo no meu, deixa a noite acabar. Então de um fez-se dois, e o tempo depois foi tão pouco para viver. Põe o teu corpo no meu, deixa meu amanhecer. Hey, hey, hey, eu e tu somos iguais. Hey, hey, eu e tu somos iguais. Hey, hey, eu e tu somos iguais. Enrolou um cigarro que fumaram a dois, revivendo o prazer que viria depois. Beberam olhares, lugares de veneno, nas paredes do quarto. O mundo é tão pequeno, e eu e tu somos iguais. Partiram no carro a voar na cidade, despistando as luzes, encantando a vontade. Deram-se as mãos, os corpos também, a 200 à hora, não os vai vencer ninguém. E eu e tu somos iguais. E pararam o mundo numa rua qualquer, num abraço sereno, sem ninguém perceber. E eu e tu somos iguais. E quando perceberam que a noite era só deles, mataram desejos e enrolaram beijos colados ao corpo, perdidos no chão. Então os dois foram um, e o tempo nenhum para o que tinham para se dar. Põe o teu corpo no meu, sente o meu acordar. Então de um foi-se dois, e o tempo depois foi tão pouco para viver. Põe o teu corpo no meu, sente o meu amanhecer. Hey, hey, hey, eu e tu somos iguais. Hey, hey, eu e tu somos iguais. Hey, hey, eu e tu somos iguais. Eu e tu.

Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro. Sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vês. Não quero ser primeiro. Sou um barco nas marés. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro. Sou um barco nas marés. E uma canção escrita na Ilha do Pico, esse sítio mágico que eu aconselho como uma ilha. Tu és todos os livros, todos os mares, todos os rios, todos os lugares, todos os dias, todo o pensamento, todas as horas, o teu corpo no vento. Tu és todos os sábados, todas as manhãs, toda a palavra ancorada nas mãos. Tu és todos os lábios, todas as certezas, todos os beijos, desejos, princesa, como uma ilha sozinha. Prende-me em ti, agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou esquecer-te, como vou eu perder-te, se me prendes em ti. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou eu lembrar-te, se a metade que parte é a metade que tens. Tu és todas as noites, em todos os quartos, todos os ventos, em todos os barcos, todos os dias, em toda a cidade, ruas que choram, mulheres de verdade. Tu és só o começo de todos os fins, por isso eu te peço, fica perto de mim. Tu és todos os sons de todo o silêncio, por isso eu te espero. Te quero e te penso como uma ilha sozinha. Prende-me em ti, agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou esquecer-te, como vou eu perder-te, se me prendes em ti. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou eu lembrar-te, se a metade que parte é a metade que tens. Como uma ilha sozinha, prende-me em ti, agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou esquecer-te, como vou eu perder-te, se me prendes em ti. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou eu lembrar-te, se a metade que parte é a metade que tens. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou esquecer-te, como vou eu perder-te, se me prendes em ti, agarra-me ao chão. Como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou lembrar-te, se a metade que parte é a metade que tens. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou esquecer-te, como vou eu perder-te, se me prendes em ti. Agarra-me ao chão, como barcos em terra, como fogo na mão. Como vou lembrar-te, se a metade que parte é a metade que tens. Essa palavra que me mata, me corta como uma faca. Me deixa no chão como um cão, nu sem sossego, como o prazer que te nego. Dor cativa privada, bruma que te cobre, corpo de fada. Sonho distante na mente, e de repente, saber que se está só é duro, é pelo futuro. Sempre presente como o chão na tua frente, pintado, queimado, vazio, assumido. Um corpo triste despido e uma mão que se estende. Depende de quem vier, é mesmo assim que se quer. Longe ou perto, tudo é deserto, tudo é montanha que te arranha a alma. Com fúria, com calma. Que é preciso ter calma. Não dar corpo pela alma. Que é preciso ter calma. Vês o passado duro e ferido, e agora tudo te é querido. Memória, vitória, não é esta a tua história. Voou a tua vida perdida por entre os braços da cinta, mentira, roubado, pesado. Uma seringa trocada e um prazer que agora é nada. Perdoa se não sei o que fazer, mas sei que deve doer. Dá-me o teu olhar, eu dou-te o meu amor. E o beijo urgente, premente, esperança que não dorme conforme. E dito eu estar aqui, amanhã sei lá, para já. O som da guitarra que me agarra, me prende, me solta e atira-te a volta ao sorriso tem calma. Que é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar corpo pela alma. Que é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. Que é preciso? Penso e tenso de face, viajar com a voz. Lembro novembro passado, quantos dias eram curtos e as noites de fato rasgado, cantar, sentir. No Deus criamos, aprendemos a viver de cor, meu amor. E agora é hora, tudo fica por fazer. Quero te dizer mais uma vez que te amo. Talvez te quero, te espero, desespero por ti. E que isso só por si me chega para viver, mesmo quando só houver silêncio imenso e dor. E pior, meu amor, a lembrança que descansa os olhos teus nos meus. Adeus. Que é preciso te acabar, não dar conta pela alma. Que é preciso te acabar, não dar conta pela alma. Que é preciso te acabar, não dar conta pela alma. Será que ainda me resta tempo contigo? Ou já te levam balas de um qualquer inimigo? Será que soube dar-te tudo o que querias? Ou deixei-me morrer lento no lento morrer dos dias? Será que fiz tudo que podia fazer? Ou fui mais um cobarde? Não quis ver sofrer. Será que lá longe ainda o céu é azul? Ou já o negro cinzento confunde norte com sul? Será que a tua pele ainda é macia? Ou é a mão que me treme sem ardor nem magia? Será que ainda te posso valer? Ou já à noite descobre a dor que encobre o prazer? Será que é de febre este fogo, este grito cruel que da lebre faz lobo? Será que amanhã ainda existe para ti? Ou ao ver-te nos olhos te beijei e morri? Será que lá fora os carros passam ainda? Ou estrelas caíram e qualquer sorte é bem-vinda? Será que a cidade ainda está como antes? Ou cantam fantasmas e bailam gigantes? Será que o sol se põe do lado do mar? Ou a luz que me agarra é sombra do luar? Será que as casas cantam e as pedras do chão? Ou calou-se a montanha, rendeu-se o vulcão? Será que sabes que hoje é domingo? Ou os dias não passam, são anjos caindo? Será que me consegues ouvir? Ou é tempo que pedes quando tentas sorrir? Será que sabes que te trago na voz que o teu mundo é o meu mundo e foi feito por nós? Será que te lembras da cor do olhar quando juntos a noite não quer acabar? Será que sentes esta mão que te agarra, que te prende com a força do mar contra a barra? Será que consegues ouvir-me dizer que te amo tanto quanto noutro dia qualquer? E eu sei que tu estarás sempre por mim. Não há noite sem dia, nem um dia sem fim. Eu sei que me queres e me amas também. Me desejas agora como nunca ninguém. Não partas então, não me deixes sozinho. Vou beijar o teu chão e chorar o caminho.